A mata se estarreceu, pois sabe que vai acabar. Os carros, os edifícios vão tomar o seu lugar. O homem devora o homem, isso é um fato singular. Pois o resto dos outros seres só mata para comer. Não há avanço do homem que não se vá para matar. Numa guerra de mais-valia ele próprio fenecerá. Das areias do deserto outros seres nascerão, amando ao sabor do vento sem o homem atrocidar. Morreram os dinossauros e o mistério não se esclareceu. Apenas abreviaram o que a baleia conheceu. As viagens estelares mostram a nossa solidão. Não há outra galáxia que queira o homem como irmão. O homem está nesse mundo de um modo irracional, e por isso é tirano, pois sabe que é mortal. Deve haver outros seres de vida mais natural, que não conhece o conflito que existe entre o bem e o mal. A mata se estarreceu, pois sabe que vai acabar. Os carros, os edifícios vão tomar o seu lugar. O homem devora o homem, isso é um fato singular. Pois o resto dos outros seres só mata para comer. Não há avanço do homem que não se vá para matar. Numa guerra de mais-valia ele próprio fenecerá. Das areias do deserto outros seres nascerão, amando ao sabor do vento sem o homem atrocidar. Morreram os dinossauros e o mistério não se esclareceu. Apenas abreviaram o que a baleia conheceu. As viagens estelares mostram a nossa solidão. Não há outra galáxia que queira o homem como irmão. O homem está nesse mundo de um modo irracional, e por isso é tirano, pois sabe que é mortal. Deve haver outros seres de vida mais natural, que não conhece o conflito que existe entre o bem e o mal. Thank you.